Mário Palma é o novo selecionador nacional de basquetebol. Portugal venceu a Finlândia por 2-0 em futebol. E no Hockey Patins já se ultimam os preparativos para o torneio de Montreux na Suíça. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Esta semana no Tempo de Antena, entrevista com Diana Rodrigues. Intérprete de canção ligeira nacional, Diana Rodrigues lançou já dois trabalhos, ambos de bastante sucesso. Quisemos saber um pouco mais sobre a sua carreira e também quisemos saber o que acha Diana Rodrigues do panorama atual da música portuguesa. Conversamos também com o escritor José Torres Gomes, a propósito do lançamento do seu segundo livro, Nunca Mais Te Vi. Quem é, afinal, este escritor desposente? Convidámo-lo a ouvir o Tempo de Antena de sexta-feira para ficar a conhecer. Entrevista com a cantora Diana Rodrigues e com o escritor José Gomes no próximo dia 1 de Abril, a partir das 5 da tarde, em mais uma edição de Tempo de Antena. Só aqui, na sua Antena Web. Sabe o que são playlisters? Playlisters são programas de computador capazes de gerir a programação de uma rádio 24 sobre 24 horas. Na Antena Web, isso não existe. Na Antena Web, todos os programas são de autor e todas as músicas que ouve são resultado da nossa escolha feita a pensar em si. Não queremos encher os seus ouvidos, mas sim a sua alma. E afinal, esta é ou não é a sua rádio? Rádio Antena Web. Sintoniza-te. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info é um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Portugal venceu a Finlândia ontem por 2-0 num jogo de preparação para o Europeu 2012. A equipa, treinada agora por Paulo Bento, alinhou com apenas 4 regulares titulares, sendo que os restantes 7 foram experiências feitas por Paulo Bento. Alguns deles, estreias na seleção nacional. E foi precisamente uma estreia que se destacou no jogo de ontem, no Municipal de Aveiro. 13 mil adeptos assistiram a 2 grandes golos apontados pelo internacional, agora, Ruben Miquel. O português marcou um primeiro golo aos 10 minutos da primeira parte e fechou a contagem em 2-0, já a caminho do final da partida. A Finlândia foi uma equipa apática, deixando também muitos espaços para Portugal explorar. E o resultado só não foi mais avultado porque a seleção das esquinas esteve, de forma geral, passiva em todo o encontro. E assim, Raul Meireles, um dos novamente titulares, diz que fizemos um bom jogo e conseguimos a vitória. Era este o objetivo da equipa das esquinas, que assim vence pela primeira vez no ano de 2011. 2-0 foi o resultado final, com 2 golos do agora internacional português, Ruben Miquel. Mário Palma é o novo treinador da Seleção Nacional de Basquetebol. O desejo já era antigo, diz Mário Saldanha, presidente da Federação de Basquetebol Portuguesa. Mas o sonho só se concretizou agora. Depois de Moncho López, é a vez de Mário Palma assumir o comando técnico da equipa das esquinas. A Mário Palma foram colocadas algumas questões, que deram para perceber, naturalmente, que a sua prioridade é a presença de Portugal no Eurobasket 2011, evento que se realiza em agosto na Lituânia. Mas até lá, Portugal terá que passar a fase de apuramento e os 8 jogos-treino, número estipulado pelo agora selecionador nacional Mário Palma, para treinar a seleção das esquinas. Foi também questionado Mário Palma sobre a eventualidade de alguns jogadores, como por exemplo Nuno Marçal e Sérgio Ramos, abandonarem a seleção nacional. Sobre isso, Mário Palma foi breve nos comentários, disse apenas que contava com todos e que um jogador de 18 anos podia ser velho, enquanto que um jogador de 30 podia ser bastante jovem. Tudo dependia, era muito relativo. E escusou-se a adiantar mais pormenores, até porque há outros jogadores que poderão eventualmente deixar a seleção nacional de basquete. O certo é que Mário Palma é o novo selecionador nacional de basquetebol e estará à frente da equipa durante os próximos 2 anos. Mário Palma será adjuvado por Ivan Kostorkov e por Mário Gomes. Mário Palma descreveu esta contratação como um sonho realizado. Antenoeb, desporto. E precisamente no basquetebol realizou-se mais uma jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão e também da Proliga. Vamos aos resultados numa altura em que os campeonatos começam a caminhar para o seu final, pelo menos na fase regular. Ora, Cabo Madeira 69, Vitória de Guimarães 62, Benfica 94, Ovarense 83, Penafiel 84, Barreirense 68, Lusitânia 91, 88 para o Eliabum, um jogo importante para as duas equipas, já que estão no fundo da tabela. Sampaense 80, Ginásio 85 e Porto 104, Académica de Coimbra 74. Lidera o Futebol Clube do Porto com 39 pontos. Em segundo está o Benfica com 37. Em terceiro, a Académica de Coimbra com 34 pontos. No décimo lugar está o Lusitânia dos Açores com 26 pontos. Tantos quantos tem o Eliabum, só que esta equipa vai no 11º e penúltimo posto. O último pertence ao Futebol Clube Barreirense, que tem apenas 23 pontos e vai no 12º e último lugar, como disse. Na Proliga realizou-se a 20ª jornada e faltam apenas duas para o final. Vamos aos 6 resultados desta jornada: Física Torres Vedras 71, Algés 80, Angra Basket 94, Fórum Terceira Basket 82, Guifões 82, Clube Esportivo da Póvoa 88, Sangalhos 70, Elétrico 58, Maia Basket 74, Barcelos Hotel Terço 83 e Galitos 73, Seixal Futebol Clube 67. Lidera o Barcelos Hotel Terço com 36 pontos, o Angra Basket e o Física de Torres Vedras vão no segundo e terceiro posto, ambos com 34 pontos. Aqui, o décimo lugar pertence à União Desportiva e Recreativa de Algés, com apenas 27 pontos. O Maia Basquete tem 25. O Seixal é o último em 12º lugar, com 20 pontos apenas. Tem tantos pontos quanto as jornadas já se realizaram. Recordo, faltam apenas duas para o final. A 20ª apenas jogar-se-á neste fim de semana. A última jornada da fase regular da Proliga realizar-se-á no dia 9, ou maioritariamente no dia 9 de abril. Mariana Machado foi a grande vencedora do Campeonato Universitário de Bodyboard, hoje, na Praia da Costa da Caparica. Num dia com poucas condições favoráveis, foi difícil aos intervenientes da prova proporcionarem um bom espetáculo e conseguirem um bom resultado. Mas mesmo assim, a representante da Universidade de Évora conseguiu arrecadar o título. Num dia de poucas ondas, ela explica como conseguiu este triunfo. As condições não estavam mesmo fáceis, diz Mariana Machado. Estive bastante tempo a olhar para o mar, a tentar perceber qual seria a melhor maneira de conseguir fazer as ondas e entrar rapidamente para o outside. Com a ajuda das grandes correntes da praia, consegui aproveitá-las da melhor maneira e consegui um bom score para vencer a prova. Mariana Machado é então a nova vencedora do Campeonato Universitário de Bodyboard. Já se ultimam os preparativos para o torneio de Montreux, na Suíça, em hóquei em patins. Portugal venceu este torneio no ano 2009, destronando a Espanha, que havia vencido as 5 edições anteriores. Agora Portugal quer revalidar novamente este título. Os jogos irão decorrer entre 20 e 24 de abril. O Montreux Hockey Club é o convidado, já que comemora 100 anos de existência. Portugal defrontá-lo-á no Grupo A, onde também encontrará a Alemanha e a mais temida de todas, a Espanha, segundo o selecionador nacional, Rui Neto. Portugal irá jogar no dia 20 de abril com a Alemanha, no dia 21 com o Montreux Hockey Club e com a Espanha no dia 22 de abril. As meias-finais vão realizar-se a 23 e a final a 24 de abril. E caso Portugal ultrapasse esta primeira fase, poderá encontrar a Argentina, Angola, Macau ou França, as restantes equipas integrantes do Grupo B. Para o Rui Neto, o objetivo é claro, ficar em primeiro lugar. Embora passem os dois primeiros, mas Rui Neto quer conquistar o primeiro lugar do Grupo A para que assim possa encontrar o segundo classificado do Grupo B nas meias-finais. Admite também o selecionador nacional que, efetivamente, a Espanha é a seleção mais temível. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, Vettel venceu no passado domingo o Grande Prémio da Austrália. Esta foi a prova inaugural do Campeonato de Fórmula 1 2011, depois de a prova inaugural, a 13 de Fevereiro, ter sido cancelada. Era no Bahrein, mas devido ao estado de emergência que vigora no país, a prova acabou mesmo por não se realizar e ainda não tem data reagendada. Mas neste domingo, então, realizou-se o primeiro grande prémio, foi na Austrália. Um grande prémio com muitas emoções, desde logo a desclassificação dos dois pilotos em prova da Sauber. Quem venceu foi Vettel, que tem meio segundo de vantagem para o segundo classificado da Ferrari. Esta foi também a prova que marcou o regresso de Michael Schumacher, de 40 anos, às competições de Fórmula 1, ao fim de 3 anos fora de provas. Quem surpreendeu foi Rubens Barrichello, que ficou no 15º posto, e Felipe Massa, que acabou por ficar no 9º lugar, depois de até andar pela frente, pelos lugares cimeiros. Mas acabou então por ficar no 9º lugar, e culpa os pneus do seu 9º lugar por esta classificação. A edição de hoje do Desporto Antena fica por aqui, mas amanhã, às 8 da noite, voltamos. Fique bem e até lá!